Pensa bem, cê vai pensar o quê? Tem ninguém, quem se importará? Qual valor que cê dá pras palavras? Qual valor que cê dá pra tua mãe? Qual valor que te dão? Onde enxergar mais? Quando olharem pra si, não pra trás. Só existe o aqui e o jazz. E o jazz, e do berçário ao cemitério, meu sério, lobo de pelo duro e preto, meu critério me fez ser expulso da alcateia. Jogaram pra hiena, observaram de plateia. Eu passei com a mente cheia de ideia. Ponto, vivi nessa odisseia. Tô pronto, fui, imaginou o que eu penso? Então se eu falho é porque eu já me questionei. Se vale mais do que o silêncio tenso, é pedir que eu te explique qual valor que aplicamos errado. Confundir a cultura boutique nem fortalece o leak, a rede não socialize. O que cê vê além da tela é a solidão que te escraviza. Vi, habilizaram sonhos e puseram preço. Se é que eles são sonhos mesmo, se é que eles são sonhos mesmo, quem julga quais os mereço? Pensa bem, cê vai pensar o quê? Tem ninguém, quem se importará? Qual valor que cê dá pras palavras? Qual valor que cê dá pra tua mãe? Qual valor que te dão? Onde enxergar mais? Quando olharem pra si, não pra trás. Só existe o aqui e o jazz. E o jazz. Bijus, algis, risquei meu solo com esses traços e 1 milhão de passos. Trilhando as cegas entre os cegos, egos seus acasos. Em tempos como esses, corações são tão escassos. Nesse umbral entre o asfalto e a favela, o barco é a mesma diferença, a direção da vela. Verdade é ver Deus. Qual responsa que tu emite? Não dá pra reclamar daquilo que você permite. Eu procurei certezas, não pude tê-las. Perdi meu teto, mas eu ganhei as estrelas. Menos do que isso não serve pra nós. Protesto eu faço com a voz. É o universo inteiro numa casca de nós. Cê vai seguir o quê? Seguir quem? Sem estudo tu és nada. Fé fantoche de ninguém. Cadê teu valor? Me diz. Tem preço? Tem prazo? Apreço? Cê vai falar o quê? Pensa bem. Cê vai pensar o quê? Tem ninguém, quem se importará? Qual valor que cê dá pras palavras? Qual valor que cê dá pra tua mãe? Qual valor que te dão? Onde enxergar mais? Quando olharem pra si, não pra trás. Só existe o aqui e o jazz. E o jazz. Eu acho que quando você é um moleque que você tá fazendo música, você tem muita ansiedade de chegar em algum lugar, tá ligado? Até o dia que você percebe que você não tem que chegar em lugar nenhum. Você tem que se manter indo.